No dia 24 de setembro, o PROCON de Gaspar realizou a Operação POA do Ministério Público Estadual. O POA é o Programa de Proteção Jurídico Sanitário dos Consumidores de Origem Animal. Essa operação foi realizada em Gaspar em 5 estabelecimentos comerciais da cidade. Para sabermos mais detalhes dessa informação, vamos conversar agora com o Tiago Felipe Zardo Machado, que é o superintendente do PROCON do município. Superintendente, 5 estabelecimentos comerciais fiscalizados durante essa operação? Isso mesmo, Gil. Nós passamos por cinco estabelecimentos comerciais. O PROCON não era o único órgão envolvido. Como bem colocasse, o POA é a articulação do Ministério Público de diversas entidades. Nós tínhamos aqui, e gostaria de agradecer a presença, Imetro, o MAPA, a SIDASC, a Vigilância Sanitária do Estado, do município, a PM, dando suporte, e o PROCON de Gaspar. Então, a operação foi complexa. Nós tivemos o recolhimento de quase 180 quilos de carne, por diversos motivos. O maior ou de maior destaque é o da validade, né? Então, infelizmente, produtos com a validade vencida. Infelizmente, é uma situação que ainda ocorre, a gente ainda vê. O que a gente pede, os fornecedores, atenção redobrada. O problema da validade é um problema seríssimo, e dos consumidores ainda mais. A validade é uma situação que a gente gosta de colocar para o consumidor gasparense, que é aquilo que, na situação da relação de consumo ou da segurança de consumo, o consumidor tem total condição de aferir a validade. Então, se fica um recado do PROCON para o consumidor, é que tenha cuidado redobrado, atenção redobrada, que leve a quatro mãos o assunto validade, né? Então, na segurança de consumo, o consumidor também tem condições de cuidar com a validade, né? Se tiver alguma irregularidade, quiser denunciar no PROCON ou em qualquer um desses outros órgãos, o consumidor pode se sentir à vontade, né? O PROCON tem diversos canais, telefone, pode vir aqui presencial, pode conversar com a gente, que nós vamos estar indo em loco para aferir. Mas o consumidor, o que a gente mais reprisa com o consumidor é que ele não consuma o produto com a validade vencida, que ele se proteja, que ele proteja a família dele. O POA é voltado para os produtos de origem animal, né, destaque para carne, né, e aí está no dia a dia, está na mesa do consumidor, vai para a criança, para a família, enfim. Superintendente, durante essa operação, quantos quilos foram recolhidos de produtos de origem animal? Tivemos praticamente 180 quilos, 178 quilos de carne recolhida, por esses três motivos, né? Validade vencida, infelizmente, a embalagem já deteriorada, sem condições de manutenir as condições do produto, as condições mínimas que ele precisa ter para garantir a sua qualidade, e os produtos sem procedência. Infelizmente, nós tínhamos casos de carne sem procedência que também foram recolhidas pelos órgãos de fiscalização. E após essa operação, os estabelecimentos comerciais serão notificados, esses que apresentaram irregularidade? Os estabelecimentos comerciais já foram notificados a ato contínuo, né? A gente já notificou, eles estão com prazo para defesa, tanto no PROCON como nos demais órgãos competentes, e a operação ainda segue com mais desdobramentos ainda, Gil, porque além dessa questão dos produtos que foram recolhidos, estava sendo observado no dia outras questões paralelas, como a quantidade. Então estávamos aferindo, principalmente com o apoio do Imetro, o MAPA, a qualidade e a quantidade desses produtos. O MAPA levou diversas amostras, o Imetro também foram feitas pesagens que já apontaram algumas irregularidades. Superintendente, agora chegando já aos últimos meses do ano, há uma certa preocupação do PROCON também em trabalhar devido à grande movimentação dentro dos supermercados, final de ano, aumento aí o setor de festa e a carne e produtos derivados de origem animal aumentam muito o consumo e também, é claro, a compra de supermercados. O PROCON irá fiscalizar essa situação? Sim, Gil, o PROCON segue vigilante, né? A validade nesse quesito, ela impera, né, e precisa dessa atenção redobrada por parte do PROCON, repito, da atenção redobrada por parte do fornecedor e do consumidor também. Então, a gente coloca aqui que o consumidor, ele pode ser o grande fiscal. Então, ele pode tanto auxiliar o PROCON, como também com a atitude do consumidor, que identifica que o produto está vencido, que se impõe dentro do estabelecimento comercial no bom sentido, né? E acaba não levando esse tipo de produto, acaba denunciando no PROCON, acaba se insurgindo quando essas relações não ficando omisso, faz com que as relações de consumo no município se qualifiquem. Nós conversamos com o Tiago Felipe Zardo Machado, superintendente do PROCON de Gaspar, nos falando sobre a Operação POA do Ministério Público Estadual, realizada em Gaspar no dia 24 de setembro. Do PROCON, Gil Dias para a Rádio Sentinela.